Negativo, daí é uma mesa CAT. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Chame Recife, frequência 126.85. Boa noite. 685 agora, Recife, Puxanero, 6224, obrigado, boa noite. Boa noite. Só confirmando, tá efetuando desvios, não? Afirmativo, senhor, efetou desvio aqui. Ok, Sente. Reporte quando puder reaproar a boa de Leda. Afirmativo, chamaremos para poder voar Leda, Rio 5972. Total 9908, chame Recife, frequência 133, decimal 25. Recife 1-3-3-2-5, total 9908. Agora o Rio tem condições de voar Leda, senhor, está presente. Ok, estou autorizado na proa de Leda, Rio 5972. Aproando o Leda 5972. Rio 5872, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterne 1251, bom dia. No LOC 5837 da UEB. O Rio 5972, 133-25, alterne 1251. Objeto 5837, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência 18612. 18-6, boa. Salvador, boa noite, Web 5837 no LOC. 5837, reparte externo. 5837. 971, autorizado. Afirmativo, DVTD, eu livre, posicionado, 9971, desespero. 43, desça para 2000 pés, autorizado, final de S, reporte no localizador estabilizado, no 643. 2000, está autorizado o procedimento a reportar estabilizado no X-Ray da 10, o nome é 43. Tom externo baixado, travado, 5837. 5837, livre pouso na 10, vento variável com 3 nós, altímetro no 0 no 6. 1016, livre pouso na 10, 5837. Pista molhada? Pista seca. Obrigado. Oi, 37, solo aos 27, livre à direita, táxi na frequência via alfa, repasse da taxiway quilo. Vai levar táxi pela alfa, chamante da quilo, 537. 1020, acione identificação, desça via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, está autorizado, final LS, reporte no localizador estabilizado, gol no 6, 06. 1020, corrigindo. Ok, bom dia, vamos descer para até o... vamos descer via até 2 mil pés. É... na descida... até o ILS, já. Seu Salvador, o nome é 43, solicita manter a proa 240, verifica informações. 240 de proa, está autorizado. É, 43 para reportar, retornando para executar procedimento. Gente. Táxi Sideral 9971 está com 3 horas e 20, alterna Galeão, 3 a bordo. Economia com 3, recepta por meios próprios. Táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, reporte pronto, 9971. Juliette Alfa vai reportar no ponto de espera pronto, 10, Sideral. Juliette 5837, táxi via Alfa, quilo Pat 3, observando o Sideral saindo no táxi. Alfa aqui no Pátio 3, observando o Sideral. 5837. Sabe de informar se tem alguma aeronave dessas cargueiros indo para o Rio de Janeiro? Na próxima, nos próximos 30 minutos, não temos nada. comandador, boa noite. 3226, confirmação alfa, passam 80. Então 3226, boa noite, identifique, chegada mar e desça via para 3000 pés. Número 3 na aproximação, reporte autorizado localizador. Ajuste no zero no meio. Positivo, autorizado para 3000 via para localizador Cruzarão. Então 3226, breve. E 43, autorizado final LS, torre 18, decimal 62, Mamposo. 76, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, no 643, capitão nacional da 10. Boa noite, no 643, reporte externo. Está reportado, no 643. Qual vai ser a posição do 537, no 43? Não está indicado para nós, está indicado apenas parte 3, siga o sinalizador. Aproximando o ponto de espera, pronto, sideral 9971. Feito 9971, não mantém o ponto de espera. Vai manter. No externo, no 643. Vente no 643, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5. Autorizado pouso na 10 no 643. Papá, prossiga. Gente, informa o pátio que está estacionado. De pista no 7. Gente, aguarde cópia. 9971 na linha, mantenha no zero. Ali mantenha o 9971. Solo 643, solo aos 35, Olívia direita, táxi na frequência via alta, repartente da Juliette. Lembrando a direita, outra frequência via alta, repartente da Juliette no 643. Vai, papapá, pronto para cópia. Está autorizado o Galeão, nível 430, via Upper Zulu 14 até Toquim, após direto. Saída da El, Leda Krat. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 55 no 1, coteja. Cotejamento correto, chama para o acionamento. 7-1 no livre decolar da 1-0, vento no 60 graus com 7 nós. Livre decolagem, ideal 9-9-7-1. Controle Salvador, boa noite, gol no 60-6, Mari, descendo até 1-7-0. 606, boa noite, acione identificação dessa via, chegada à área até o nível até 4.000 pés. O ajuste de altímetro no 0, ou no 5, é porte localizador. Positivo, via até 4.000. Forma que executa o whisky da 1.0, ok? Então vai efetuar o whisky da 1.0. Isso, após ITAP e ferramenta 366, intercept LS whisky da 1.0. Ok, ciente, está autorizado. Então, após etapa, vai descer para 2.500 pés na altura do Serra Vitor 366, ou no 606. Positivo, via após etapa 2.500. Obrigado. Seteono, decolador 38, controle 119, decimal 8, ou 0957. Salvador, Geral 9971. Geral 9971, contato radar na decolagem, subo e mantém o nível 340, voo Idael. Negativo, Idael. Autoriza Leda para evitar formações? Leda está autorizado. Autoridade, chama para o táxi. Próxima Juliette, no 643. 643, táxi via Juliette, portão número 3. Primeiro ingresso na Juliette para o 03, no 643. Estabilizou, 020. Bruno 020, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, é o número 8612. Vamos chamar as 86. Tá 3226, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Posição 3226, 2000, acusaria. Vamos chamar no externo. Controle Salvador, tá 3891, boa noite. A noite, Jan 3891, na senhora identificação, na proa de Bonf, desça e mantenha o nível 040. 040 na proa de Bonf com a Alfa, tá 3891. Desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte localizador, número 3 na aproximação. 2015, reporta sucesso. Ok, corrigindo, 2500, desce para 2500 pés, após etapa, Serra Vito 366, reporte final RNAV, gol no 066. Ah, positivo, a intenção é o ILS Whisky da 10, após etapa 2500, Serra Vito 366, 066. Externo, 020, trem checado. Sente a parte campo à vista. Pode lá. Vista agora, 020, estou com 1200. Sente livre pouso na 10, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. Ok, livre pouso 10, no 020. Controle, o TAN 3891, se as formações aí próximas a Bonf, pode levar o apelo da presente para evitar? Bonf, vou apelo? Afirmativo. Tá autorizado. Obrigado. Federal 9971, no chame Recife, frequência 133.25. 226, 9.6. 326, autorizado final LS, chame a torre no 8.62. 18.6, Federal 9971, Salvador. Afirmativo, vou chamar Recife 133.25. Afirmo, tem um bom voo. Comente, obrigado. Voo do 606, autorizado final RNAV, reporte no localizador. Corrijo, reporte final RNAV estabilizado. Positivo, sessão é o ILS Whisky da 10. Afirmativo. Serra Vito, da presente, pode até voar o Serra Vito 366, reportar estabilizado final RNAV. O gol no 606. Positivo, reportará. Campo à vista. Positivo, cruzaremos, campo à vista. Plano 02. 45, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3 na sua frequência, vamos já ver já. 14, acione identificação, terça via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste de altímetro, ONU 0, ONU 5, reporte estabilizado no curso localizador, ONU 714. Via Mari, ONU 0. Pode apurar duas, ou 714? ITAP está autorizado, 714. Avistando o Marchal Travado, tá 3-2 também. Sente livre pouso na ONU 0, vento no 40 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. Sente, pouso livre na ONU 0, 3-2 também. T4 a bordo, 3:40. Firmo, ciente, 4 a bordo, altímetro no 0, no 5, livre táxi, chama para ingresso na 1-7. Hora 2-0, informa a posição. Hora 0-10-0, prossiga. Informe sua posição. Pátio 3. Gente, o seu estacionamento é na posição 4 do pátio 3. É, a gente passou. Tem uma seguida presente para a posição? Dá sim, dá sim. Ingresso patinado e pronto no 7. Ah, 3226, solo aos 48, livre direita, táxi na sequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita Alfa, repartente da Juliette. Solizou LS, 1606. 606, complete final, e chame a torre no 8612. 286, 1606. No 3891, após Pelô, vai voar na proa de Duna, descendo para 2000 pés. Altímetro no 0, no 5. Está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Então, 3891. Gente, após Pelô, Duna, 2000, autorizado, reporte estabilizado. Então, 3891.